cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Então bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Toquem no FM da Boa Nova. E claro que hoje podemos dizer-vos cumprir uma vez mais o pleno. E quando digo pleno é assim, todos os discos do autor que hoje está no Caso Fazem, Caso Toquem foram aqui destacados. Lembro até que antes do que ele fazia a solo, e nomeadamente com Easy Special, estiveram aqui mesmo em estúdio para falarmos na altura daquilo que ia sendo a carreira furosa dos Easy Special. Mas pois bem, com Kaizen, eis que estamos na quarta vez com o Ricardo Azevedo, sendo que é isso que nos permite, de facto, estar aqui a falar de um novo álbum que já está à venda já há cerca de 3 meses, mas que só agora por oportunidade de podemos destacá-lo. Pois bem, e quando estamos a destacá-lo, já podemos dizer daquilo que tem sido a reação das pessoas a este Kaizen. Ora, Antes de mais, como nos habituámos, sempre que temos um álbum de destaque, temos, está claro, o seu autor, e aqui não podia ser outro, não, o próprio Ricardo Azevedo. Ricardo, bem-vindo aqui, ainda que virtualmente, bem-vindo aqui junto à Serra da Estrela, à Rádio Boa Nova. Olá Pedro, obrigado pelo convite novamente, é um prazer enorme. Aí está, Kaiser motiva uma nova conversa. E vamos começar logo pelo termo. Ora, é um termo que conhecemos muito da gestão e tem muito a ver com a mudança, com a melhoria contínua. E creio que é por aí que, eventualmente, o Ricardo Azevedo escolheu como título deste seu quarto disco. Não só, mas também. Muito bem, então vamos saber as várias razões. Sim, eu passei uma fase introspectiva, a pensar na vida, e a um certo momento comecei a ler um livro que se chamava O Monge que Vendeu o Seu Ferrari, de Robin Sharma. Robin Sharma. E lá vinha alguns termos do budismo, e falava em nirvana, falava em zen, kaizen, etc. E então eu percebi que o termo tinha muito a ver com a fase que eu estava a passar e aquilo que eu tinha que fazer, que era mudar, uma mudança positiva, e o que eu queria também para a minha carreira. E pronto, foi isso. Assentou que na maluva e ficou Kaizen. Now, I just can't go on without you, without you. My life has been running. Está, um disco que vem a juntar velhos conhecidos do tempo de Easy Special e que vem a gravar um pouco, enfim, não só em Portugal, mas também na Inglaterra. E vamos, portanto, recuperarmos a amizade que fez na altura com o homem do James. Ora, queria saber até que ponto isso foi também, enfim, uma nota constante para esta mudança. Foi uma vontade de voltar a um sítio onde foi feliz, não é? Ao tipo de sonoridade que eu despoltei na música, não é? E então o Sol é uma pessoa e uma figura que foi muito importante no meu início, quer em Easy Special, quer a solo, porque ele produziu o In and Out, o primeiro disco de Easy Special, e também o Prefácio, que é o meu primeiro disco a solo em 2007. E então foi uma vontade mútua, trabalhámos juntos, e penso que conseguimos um pouco ressuscitar aquele tipo de sonoridade que eu tinha saudades. Portanto, tanto a Sol Davis, que efetivamente vem aqui a ter a sua dedada também aqui neste disco. O facto de ter este interregno desde o seu anterior álbum, que já falou aqui na fase de introspeção e de perceber o que é que queria fazer, fez com que tivesse vindo a criar estes temas ao longo deste tempo, ou houve necessidade depois de sentar para criar aquilo que está agora aqui exposto neste Kaizen? É assim, as músicas não são feitas de propósito. Eu posso dizer que eu tenho muitas músicas para gravar, e se eu quisesse gravar agora dois discos ou três, eu acho que conseguia, com as músicas que tenho em gaveta, não é? Neste caso, e com o Soul, foram músicas que eu apresentei a ele, que achei que tinham potencial, e ele também escolheu, ajudou-me a escolher certas músicas. E nós gravámos mais músicas do que aquelas que estão neste disco. Pronto, foi uma pré-seleção que fizemos das gravações e ficámos os dois felizes. curiosamente, com The Bond, viemos a perceber que estava aí um disco novo para aparecer e que Ricardo Azevedo tinha algo mais para trazer. Mas depois com Blue Song, e novamente porque é um tema que já nos conhecíamos ainda do In and Out, e que agora veio a ser regravada, atingiu aqui outra dimensão, ou seja, foi captar a atenção daqueles que o acompanhavam desde logo, desde o tempo de Easy Special. Tem a noção que as pessoas estavam para a cidade do Kaiser, as pessoas estavam de facto à espera do disco? Isso é uma pergunta assim bastante, sei lá, complicada. Eu não faço ideia, não é? Eu vivo dentro de mim próprio e dentro das minhas motivações, daquilo que eu quero fazer, e não vou muito atrás daquilo que as pessoas esperam. Uhum. Porque se tivesse a pensar nisso, se calhar já tinha aceito várias vezes voltar para o Giz Special e fazer um disco para eles para o Giz Special. Tonight, it's the last time I sing alone with you. Tonight, my soul wants to announce the truth. Goodbye. It's all I want to say to you. Bye-bye, my soul, it's so blue. Tonight, it's the last time I sing so close to you. Tonight, my heart needs to speak the truth. Goodbye, it's all I want to say. Neste disco surge uma vez mais temas em inglês, em anglo-saxónico, e temas em português. Deriva muito da sua capacidade e da maneira como quis expressar cada um dos temas, e que de algum modo para si não há barreira entre fazer de uma maneira ou fazer de outra. Eu tive com dúvidas sobre o que é que queria fazer, e eu sabia que queria ter músicas em inglês e sabia que queria ter em português. E depois encontrei um equilíbrio. Escolhi 4 músicas em português e 4 em inglês. Podia ter feito 5 em português e 5 em inglês. Só que eu não queria dar maior importância ao inglês e menor ao português, porque, ou ao contrário, porque como eu tinha feito essas músicas, estava com saudades da sonoridade em inglês, tentei fazer a mesma coisa no português, pôr um equilíbrio certo, porque eu também, desde 2007, tenho uma carreira em português. Exato. E então não quero fugir tipo, esquecer o público que entretanto, tem vindo a alimentar, não é? Em português. Portanto, eu tenho essas duas facetas, não é? Essas duas caras. E encontrei esse equilíbrio. Pensei em fazer um disco duplo, mas assim foi mais prático. Nomeadamente, no que diz respeito ao Castelo do Queijo, era necessariamente o tema que tinha que surgir em português, até pela homenagem que está aqui implícita à cidade que também o acolhe, a cidade do Porto. Eu não sou do Porto, eu sou de Santa Maria da Feira. Sim, mas aqui o acolheu. Mas desde pequenino que a cidade do Porto esteve muito próxima e muito, foi muito familiar. E é uma cidade também que é muito rica a nível de referências e de... é fácil fazer uma canção sobre o Porto, não é? E então, sem eu pensar, porque não foi uma coisa premeditada fazer esta canção, ela simplesmente surgiu. Foi uma história que surgiu dentro de uma melodia e de repente tinha criado duas personagens que eram que vinham da Afurada e iam até ao Castelo do Queijo e depois o namorado queria pedir a namorada em casamento. Portanto, foi assim a canção. Ela é o meu Douro, Ribeira, o meu tesouro, o Porto somos nós, a Foz, a minha voz, vem passear junto ao mar, até o Castelo do Queijo, ver as gaivotas a voar. Ela é a minha canção, sem ela sou solidão. Conheci-a na Afurada, desde então é a minha amada, vem passear junto ao mar, até o Castelo do Queijo, ver as gaivotas a voar. A minha paixão por ti é maior do que tudo. Diz-me que pedir a tua mão ou vou morrer do coração. Ouvi-lo do fio a pavio, percebemos que tem aqui, desde logo, a produção de várias pessoas. Uhum. Isso tornou o disco mais difícil de fazer? Sim, sem dúvida. Foi um grande desafio este disco. Foram muitos anos a trabalhar e o disco podia ter sido completamente diferente, mas eu tentei, de alguma forma, encontrar um equilíbrio no meio de tanta gente a colaborar e que fizesse, tivesse uma linha coerente dentro da minha cabeça também este disco. E então eu penso que encontrei, né? Isso foi a principal dificuldade no meio disto tudo, foi eu encontrar um equilíbrio para o disco dentro da minha cabeça. Uhum. E os convites que foi fazendo, de algum modo, quando foi criando as músicas, percebeu logo as pessoas que queria convidar, não só para a produção, como também acompanhá-lo em termos musicais, ou isso foi já na fase de pré-produção ou produção do disco que foram surgindo os nomes? Há duas situações. Uma delas são pessoas muito próximas de mim, portanto são escolhas lógicas. Uhum. E depois há a situação das músicas que foram gravadas no Reino Unido, isso são, portanto, um resultado das sugestões do Saul Davis. Uhum. E eu aceitei-as e foram pessoas que trouxeram muito contributo, ainda por cima pessoas também que têm história, né? Precisamente da música. Não há crise que me mova, guerra que me faça parar para pensar. Não há choro que comova, festa que me faça dançar. Estamos a falar sobre Kaiser, no novo disco do Ricardo Azevedo, que já está aí disponível para venda e da qual ele também já foi mostrando. O Ricardo, daquilo que já vai mostrando de facto ao público, já percebe quais são as músicas deste disco que em futuros concertos não pode prescindir? Sim, eu já começo a tocar, não é, as canções deste disco. Eu já toco de bonde também há alguns anos. Exato. Desde 2014 ou 15. Mas o resto, principalmente as músicas em português, são totalmente frescas e novas, e eu tenho introduzido algumas, e as em inglês também, portanto, e elas encaixam bastante bem, porque eu tenho vindo a conviver com músicas da altura do Gigi Special também, toco sempre duas ou três num concerto, e então essa alternância do inglês para o português já é natural nos meus concertos. Uhum. Nós, quando falávamos aqui, e fui recuperar a nossa primeira conversa a propósito do prefácio, estávamos a falar sobre a divulgação da música nacional. E a verdade é que muito mudou nestes últimos 12, 13 anos. Obviamente, na altura estava com uma major, hoje, enfim, arrisca mais, porque, enfim, está com uma edição de autor, como independente, não é? De facto, as coisas mudaram muito e, se calhar, mudaram em para além do que seria previsível. Aliás, dizia-se muito que se as majors viessem a desaparecer, também desapareceria muito da música. E a verdade é que cada vez aparece mais música, porque, enfim, a necessidade aguçou o engenho, não é? O Ricardo passou por essas fases, o apoio de uma major, até uma multinacional, e agora portanto, está com uma edição do autor. O que é que acha que hoje é sintomático da divulgação da música nacional, no que diz respeito, de facto, aos apoios? Eu, quando comecei com Easy Special, nós éramos muito independentes. E então fomos nós que gravámos tudo e fizemos aquele processo todo de fazer tudo, e depois é que vieram mais tarde o apoio da... Surgiram várias editoras interessadas, mas nós é que fizemos o trabalho todo. Portanto, eu já tinha essa escola e isso ajudou-me bastante. Quando nós começámos a surgir em 2002, nós vivemos a queda do mercado discográfico. Precisamente. O mercado caía de ano para ano e a internet ganhava mais força, etc. Portanto, isto foi uma coisa natural que aconteceu. As próprias editoras mudaram o seu conceito de trabalho hoje em dia, já não vivem tantos discos vendidos, mas vivem um pouco de ir buscar uma percentagem de tudo ao artista. Uhum. E isso não me cativa. E então eu consigo fazer tudo como a editora faz, porque eu trabalho também tenho a minha equipa de trabalho, não é? E muitas dessas pessoas que trabalham comigo trabalharam em majors também. Uhum. Portanto, isto é um processo que eu penso que é evolutivo, e nós próprios, como artistas, para termos a nossa carreira, temos que ter a nossa máquina, não é? E os nossos métodos de trabalho, e pronto, é isso que eu quero fazer agora, é continuar a trabalhar sem parar, e sem dúvida que hoje em dia está tudo a mudar, e cada vez muda mais, em tudo. Não é só no mercado discográfico, mas as próprias rádios, as televisões, está tudo em mutação, a imprensa está a desaparecer, é tudo mais internet. Portanto, temos que nos adaptar. E dentro dessa mudança e adaptação, que muito bem está a explicar, eis que continua a explorar e bem a componente de imagem. Basta ver, aliás, podem consultar na nossa página A Tua Chama, como eu gosto de chamar o teledisco, para não chamar videoclipe, que está, entre aspas, youtubado. É por aí que hoje em dia vai a divulgação da música. No entanto, isso faz muitas vezes também, e este é o reverso da medalha, que as pessoas às vezes ficam-se por um tema ou dois de um disco, né? Já se perdeu a ideia de ouvir aquele disco todo. Ora, para quem o cria, enfim, e o acalenta em termos de divulgação, não é uma pena que às vezes, de facto, só esta componente de imagem é que faz com que apareça o tema? Se assim não for, parece que ele foi criado. É verdade. Está a tocar num ponto que eu pensei bastante, não é? Por isso é que tive alguma resistência em lançar num disco, não é? Com tipo longa duração. Porque as pessoas hoje em dia só querem saber de singles, não é? É aquela música que fazem o videoclipe e que toca na rádio, etc. Ou que vamos ao programa de televisão. E então eu pensei que a melhor forma de promover um disco é gravar muitos videoclipes, e é isso que eu vou fazer neste disco. Portanto, já estou a pensar no próximo, vou gravar o For You, e quero gravar também o Unstoppable, e quero gravar também o Castelo do Queijo, e não sei se vou gravar mais, mas portanto neste disco vou ter 6, 7 videoclipes. De acreditar no nosso sonho, somos tudo, somos outro mundo. Não quero acordar, eu já nem sei viver sem ti. O que serei? Uma sombra onde fiquei. As luzes apagam, não sei onde estás. Eu quero a tua chama, aquela chama, aquela que me ama. Vi-te passar, eu acenei, mas tu nem viste. Aceleraste e depois fugiste. Tentei ligar, não atendeste. Eu estou cansado de te procurar, mas eu vou tentar. As luzes apagam, não sei onde estás. Eu quero a tua chama, aquela que me ama. Arde a noite. Eu quero a tua chama, aquela que me ama. Sei onde estás. Eu quero a tua chama, aquela que me ama. Arde a noite. Eu quero a tua chama, aquela que me ama. As luzes apagam, não sei onde. Curiosamente, para quem pega no seu disco mesmo, em termos físicos, eis que o próprio Ricardo recomenda a página da internet para onde devem buscar mais informação. Isso deve-se também, naturalmente, também há aqui uma componente económica que veio a evitar, mas se calhar o meu interesse também maior foi cativar as pessoas para procurarem mais, aqueles que querem procurar mais. Foram duas coisas. Foi... tinha que, não havia espaço, portanto, para colocar tudo o que eu queria, ou tinha que ficar mais caro, portanto, a reprodução dos CDs. Uhum. E depois, as pessoas têm tanta informação hoje na internet, e podem ter, não é? Que nós podemos jogar com isso. E a edição física não é assim tão importante na minha perspectiva, porque... É mais por causa das promotoras me terem pedido, portanto, o formato físico, porque eu acho que é um formato que está a entrar em desuso e hoje em dia os computadores já não trazem leitor de CDs, nem os carros trazem leitor de CDs, etc. E eu estive a pensar realmente que podia editar o trabalho noutro formato, pensei em pen, em fazer uma caixinha, etc., porque hoje em dia o formato físico ocupa espaço, não é? E está em desuso. Sim, mas há aqueles que eventualmente não prescindem de ter o disco, se calhar, se possível, até ter ele em LP, não é? Até porque a massa de trabalho gráfico também é, também é outra. São, não é? Os colecionadores. Sim, sim, mas há um conjunto de pessoas assim. Enfim, eu digo isto porque provavelmente as pessoas ao lado do seu prefácio e não só gostarão de impor o Kaizen. Uhum. E isso faz-me perguntar: os teus discos vendem aonde? É nas lojas? Ou é no final dos concertos que as pessoas vão à procura dele e levam até como, entre aspas, como o cartão da sua visita? Hoje em dia as pessoas compram muito mais ou online e pedem autografado, né? Ou então nos concertos, né? Porque tem o autógrafo e tudo. Eu penso que é sobretudo aí, né? Eu vou fazer Fnacs, por exemplo, e com certeza que poderei vender alguns no local, não é? Uhum. Depois do concerto, etc., e nos concertos depois no verão, porque é o que eu digo, antigamente comprar um disco vinil nos anos 80 ou 70 era uma coisa completamente popular, não é? E depois surgiu o CD e também, de alguma forma, continuou a ser um consumo de massas. Hoje em dia é uma coisa de minorias de colecionadores, não é? E eu foco, portanto, o meu trabalho mais para divulgá-lo, não é, mediaticamente, mas sobretudo para o digital. Pois bem, Agora, ainda bem que falou nos concertos, que é por aí que vamos encerrar a nossa conversa. Este disco, ouvindo, e eu já ouvi várias vezes, fico a pensar nos arranjos que ele pode ter para um concerto de inverno e para um concerto de verão. Sim. E a pergunta que eu faço é mesmo esta. O Ricardo Azevedo tem previsto para roupagens para estes temas que lhes permita fazer um circuito de inverno e um outro de verão, eventualmente o de verão mais ligado a maiores concertos? Claro que sim. Eu tenho muito... eu tenho sempre... Eu consigo colocar muito facilmente no papel de um espectador do meu espetáculo. Uhum. Então, eu tento ao máximo fazer um concerto que não seja uma seca, não é? Porque há muitos artistas que tocam 7, 8 músicas calmas e depois, de repente, o concerto não tem dinâmica. E então eu procuro fazer com que o concerto seja alegre, seja divertido e que seja uma viagem que seja agradável e que também toque as músicas que sejam mais interessantes e que as pessoas gostam mais de ouvir. E portanto, não vou centrar a minha dicção em 8 músicas novas e poucas velhas. Portanto, eu tocarei umas 4 músicas, 5 desse disco, mas bem espalhadas pelo concerto, de forma a ser um concerto interessante. E eu agora estou mais preocupado com os concertos que vou fazer na FNAC, que é também intimista, não é? Mas nos concertos ao vivo, a minha ideia é fazer uma grande festa com confetes, com balões e que seja uma coisa bastante. Tanto uma festa. Ora bem, e a última pergunta? O Ricardo goza de uma fama, e bem, de que cria uma empatia fácil com o seu público. Agora imagine-se que ali à sua frente do palco está alguém que pede. De repente, um conjunto de músicas ou uma música que o Ricardo não tem ensaiado, sem a banda, portanto, não é um tema que habitualmente toque. Ora bem, como é que dá, como é que agrada a esse fã? Depende. É assim, se eu tiver a música na cabeça, até poderei tocar um bocadinho sozinho, portanto, ou com outro elemento. Agora, tocá-la toda, sem ensaiar e com músicos que. Portanto, que não, isto não é uma banda, não é? Exato. São músicos que temos que ensaiar e que não conhecem o meu passado todo. E então, pronto, eu tentarei fazer o melhor possível, não é? Dentro daquele momento inesperado. Mas que não seja guitarra e voz, não é? Mas com certeza que não ignoro e falo com a pessoa e explico também que tiver explicado. Vou tentar. Ricardo, olha, uma vez mais, foi um prazer falar consigo, tal como nos habituou sempre, que batemos à porta, está disponível, e claro, à semelhança que fizemos outras vezes, marcamos conversa para daqui a um novo disco, um novo concerto, e iremos estar atentos. Muito obrigado, Pedro, por mais este momento e por divulgar a minha música. Um abraço, obrigado a nós. Um abraço. You're breaking my heart, and you don't even know it. Pretend all the time, I try not to show it. And I am singing don't even know it. I laugh all the time. I try not to.